Transamérica, Transamérica, Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Os homens livres constroem a liberdade. Os homens iguais produzem a igualdade. Os homens e irmãos instauram a fraternidade. Padre Arturo Paoli. Noite de Estrelas, é um grande prazer de receber hoje a visita da futura rainha do rádio, Emelinha Barba. Está começando Histórias e Memórias, um programa que vai tocar músicas do passado. Os tempos idos, nunca esquecidos, trazem saudades ao recordar. Contar histórias e fatos de Foz do Iguaçu. Venha conosco para uma viagem no tempo. Amigo Vista, que fala o repórter Eto, testemunho ocular da história. No ar, Histórias e Memórias. Apresentação, Rita Araújo e Jorge Pegoraro. Produção, Samilar Araújo. Oferecimento, Mineração Maracaju. Referência em extração, transporte e comercialização de areia. Histórias e Memórias. Bom dia, terrinha das águas. Bom dia, Foz do Iguaçu e região. Essa terra abençoada por Deus. Bom dia, Jorge Pegoraro. Bom dia Rita Araújo, bom dia Samela, bom dia Márcio Barreto, bom dia aqui especial para as nossas convidadas hoje. É um estúdio cheio de mulheres, né? Só eu e o Márcio aqui destoando aqui. A Idalina e a Cristina lá da AFA, são nossas amigas da Associação Fraternidade Aliança. E é um prazer estar aqui com elas e começar mais um Histórias e Memórias, né, Rita? Eu acho que nosso programa ao vivo, todos os domingos pela manhã, na Rádio Transamérica, das 10 ao meio-dia. Hoje a programação da Transamérica segue também aí na parte da tarde com um jogo de futebol, aí um jogaço de futebol, Foz do Iguaçu e Rio Branco, pelo Campeonato Paranaense 2016, e a transmissão aqui especial aqui da equipe 10 do esporte. Então é uma satisfação estarmos aqui novamente e eu vou dar um bom dia aqui. A Cristina está do meu lado aqui já direito aqui, né, Cristina? Acho que você pode iniciar, dar um bom dia, daí já em seguida a gente dá um bom dia aqui para essa figura linda, carismática que é a Idalina, né, Idalina? Bom dia a todos, bom dia Rita, bom dia Jorge, bom dia Idalina, Márcio, Samela e bom dia a todos os ouvintes, né, que estão participando conosco, ajudando a fazer esse programa. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e eu vejo assim, a Idalina já está um pouquinho emocionada porque a abertura do programa foi feita com uma frase do nosso fundador, Padre Arturo, né? Então isso já emociona, já traz um pouco de toda a filosofia, todo o carisma que esse padre tinha e continua tendo, mesmo após o seu falecimento. Ele ajudou e transformou muitas vidas aqui em Foz do Iguaçu e em todo o Brasil e no mundo também, com todos os seus escritos, todas as suas palestras, né, as suas homilias, que eram verdadeiras histórias, verdadeiras aulas de filosofia. Então, assim, ele teve sempre um carinho muito grande com todos nós. Obrigada a você, Cristina. Irmã Idalina. Bom dia a todos, né? O Jorge, bom dia Cristina, Márcio, Rita. Eu, ontem, quando o Jorge me ligou, eu falei que fiquei lisonjeada porque ele, né, eu estava falando com ele. Aí eu disse assim, mas depois ele veio com esse convite, né? E aí eu fiquei um pouco assim, eu falei, mas agradeço, né, poder estar aqui e poder também contribuir e contar um pouco dessa história, né? Então, afinal de contas, Arthur, já tem história, né, irmã? E eu já falei para a Idalina também, Rita, que aqui não é entrevista, não, né? Nós não vamos aqui explorá-la aqui de forma alguma, aqui, né? Vamos só bater um papo gostoso, vamos falar um pouquinho da sua vida pessoal, né? De como que você chegou aqui em Foz do Iguaçu também, como que foi o início do trabalho lá. da AFA, que é um trabalho assim excepcional, né? Uhum. Então, assim, nós vamos bater um papo aqui, tanto com a Cristina quanto com a Idalina, né, Rita? E a Cristina pode contar um pouquinho da história também da família, né? Dela, sim, que já faz parte da história de Foz do Iguaçu. Pode contar lá do fundo, as boas lembranças da avó. As boas, né, lembranças, e que você tem trazido com as fotografias que você tem colocado no Face. Verdade, né? A gente tem que... Já que não temos um museu, né, Pegorado, Cristina? Exatamente, ainda não temos. Ainda não temos um museu, a gente, sim, vai se deliciando no Facebook com o que a gente tem, os amigos vão enviando pra gente e assim vamos fazendo um pouquinho da história, mas eu acredito que o museu vem por aí, se Deus quiser ele vem. Mas antes de começarmos a bater papo, Pegoraro, sim, eu vou passar o WhatsApp onde as pessoas vão estar participando e você fala o que a gente vai estar concorrendo hoje, por favor. O WhatsApp é 45882828288, a fanpage Transamérica Foz e o fixo aqui que é o 45 3028 2828. Então não tem, gente, é só você colocar o 28 na ideia aí e você já está entrando em contato com a gente. O que nós vamos ganhar hoje, Isso, Pegoraro? Hoje é um terço, né? Um terço para porta ou para carro da Thea Bijuteria, a Thea que fica ali no Shopping Mercosul. E a cor dele, Rita, eu sei que você gosta, é lindíssimo, viu? Cor é turquesa. Uau! Tá a fotografia aí na nossa fanpage. Que lindo! É um terço na cor turquesa, todo mundo vai querer esse, nossa, terço, levar o terço para casa hoje, tenho, então, certeza. Manda e bala. No final do programa aqui, as duas meninas aqui, nossas entrevistadas, vão sortear, né? Sim, as duas meninas aqui vão achar quem é ganhadora. Só temos o terço hoje, Pegoraro? Isso, só o terço. Só o hoje. Terço, então. Não, só não, é muita coisa. É que o terço já preenche, já, né? Já, não precisamos de mais nada, gente. Isso aí. Então, vamos primeiro para uma musiquinha, e aí enquanto a irmã Idalina e a Cristina molhem o bico com água. E a gente volta já já. Márcio, nós vamos de Sérgio Mendes e Brasil 66, Mais Que Nada. Histórias e Memórias. Pois o samba está animado, o que eu quero é samba. Este samba que me estou de maracatu, é samba de preto veio, samba de preto du. Mais que nada, um samba como este é tão legal. Você não vai querer que eu chegue no final. Pois o samba está animado, o que eu quero é samba. Este samba que é misto de maracatu, é samba de preto veio, samba de preto du. Mais que nada, um samba como este é tão legal. Você não vai querer que eu chegue no final. Histórias e memórias, uma viagem no tempo. E gostou, Sérgio Mendes é sempre bem-vindo, gente, que delícia, mais que nada. Pegoraro, com você. Vamos lá então, né? Vamos começar a conversar um pouquinho então sobre a AFA, né, Idalina? Acho que vamos conversar de você. Eu acho que você poderia contar para nós da sua formação, né, católica, que você é, como que você começou, de que cidade que você é, quando você veio para cá, você é de uma família japonesa, né? Para quem não está nos ouvindo, para quem não está nos vendo, né? Só nos ouvindo, né, Idalina? Sim. Vamos contar um pouquinho sobre você? Pode ser. Então, eu nasci em Sertanejo, uma cidade do norte do Paraná. É, assim, a maioria das pessoas lá eram japoneses mesmo. Ah, é para lá que eu quero ir. Uma cidadezinha pequena, rural, né? Onde meu avô, que veio do Japão, comprou terras ali naquela região e a gente realmente, eu cresci nessa cidadezinha, né? E depois sobre a minha questão vocacional, eu sempre tive, não sei, assim, uma convivência também com um avô que era um japonês que sempre seguiu uma filosofia budista, e a família do meu pai, profundamente religiosa, católico, né? E eu cresci, assim, acho que nessas duas, lidando com essas diferenças já desde criancinha, né? E depois, quando eu resolvi, eu falava para o meu pai, eu era catequista desde muito pequena, né? E um dia eu disse para o meu pai que eu ia seguir uma vida religiosa, e meu pai disse, não, filha minha, não. Ele era profundamente assim, feliz no casamento, né? E falava, não, para ele a realização do homem e da mulher era no casamento, ele falava, né? Fazer uma família. É, ele brigou muito comigo. Aí eu disse, pai, mas eu posso fazer uma coisa diferente? Posso tentar? Aí ele disse, com muito sofrimento, assim, porque ele não aceitava, falou, acabou aceitando, né? Então eu me lembro assim que quando eu fui, ele disse para mim, pensa uma coisa, quando você sair dessa porta, não volte mais para essa casa. Uau! Aí ele falou, né? Aí eu falei os assim... Os japoneses são... Não, mas ele era brasileiro. Meu pai ele era brasileiro. Mineiro. De Cambuí. Mineiro. De Minas, né? Aí ele disse assim... Aí quando eu fui o primeiro ano, quando eu voltei de férias, né? Eu morei em São Carlos, São Paulo, né? Eu fiz os primeiros, passos na vida religiosa lá. Aí... Quando eu voltei de férias, aí ele me acolheu e disse, filha, você viu, na hora da raiva eu falei muita coisa, né? A casa é tua, você fica, se você não estiver feliz, fica aqui. Então, eu me lembro assim que ele sempre me acompanhou. Em todo o tempo que eu ia renovar os meus compromissos na vida religiosa, ele me pegava pelo braço e dizia, filha, é isso que você quer? Eu falava assim, eu sempre respondia assim, pai, hoje é, amanhã não sei, hoje é, nesse momento é. Né? Então ele sempre me acompanhou, depois ele me respeitou muito, depois que ele começou a conhecer também a congregação. Eu fiz parte no primeiro momento da congregação franciscana estigmatina, que tinha também um estilo assim bem família, né? Não era um convento assim fechado. E muito assim, muita atividade assim com o povo, realmente, e também fazia assim uma opção bem profunda também com os pobres, né? Bacana. E isso era em São Paulo mesmo, Idalina? São Paulo, em São Carlos. São Carlos. Depois eu fiz teologia em São Paulo, né? Porque eu fiz um viciado, foi em 80. Depois eu fiz teologia, 4 anos em São Paulo, né? E realmente a minha formação, assim, só a única coisa que eu tenho a nível superior é teologia. Teologia. Né? Que eu fiz também numa faculdade, assim, em Santo Amaro, em São Paulo. Depois, depois sinto assim, né, que na verdade ele sempre me acompanhou, né, acompanhou muito, me respeitou depois, mas foi muito difícil para ele aceitar, assim, porque ele acreditava no casamento e realmente meu pai e minha mãe eram interessantes, minha mãe era japonesa, ele, né, e realmente eles nunca brigavam, porque o dia que ela estava com raiva, ele estava calmo, eles tinham um negócio bem importante, né? Uma harmonia. Um equilíbrio também. Que bom, né? Depois também a questão da religião também, sabe? Por exemplo, assim, eu sempre tive, depois dos primeiros anos assim, que eu fazia parte da igreja, eu tive sempre muita dificuldade de lidar com doutrina da igreja, porque eu achava que era uma coisa que ela dá aquilo, que aquilo é certo, né? E como eu vivi entre meu avô, que era budista, e meu avô paterno, que era muito religioso, a gente, eu sempre tive muita dificuldade, né? Por exemplo, assim, para explicar a doutrina. Então, eu sempre trabalhei mais assim numa área social mesmo, né? Na igreja, assim, como trabalho. Não, irmã. Idalina, aqui você tem bastante tempo para conversar, tranquilo. Sim. Aí depois eu, assim, nessa congregação, uma das experiências assim, que me marcou muito foi quando eu achava que ela estava me acomodando muito, né, essa vida religiosa, né? Eu trabalhava em São Paulo, a gente dirigia um trabalho também social com jovens e adolescentes, né? Às vezes me incomodava, assim, umas coisas assim que a gente tinha, como mais ou menos, segurança. Tinha bastante segurança, eu acho, sabe? Faltava desafio. E um dia uma coisa pode parecer boba, mas para mim me marcou muito, né? Eu estava um dia no Carrefour fazendo compra, eu passei com um carrinho, assim, com bastante coisa... Não sei, meio que supérfluo, sei lá, né? Uhum. Aí eu falei assim, aí eu via, eu passei, depois eu tava ali pegando meus pacotes, eu vi uma mãe que passou e que ela foi deixando muita coisa que ela não podia comprar. Aí eu falei, não, acho que eu pensei, né, comigo, aí isso não é minha vida, não, eu acho que eu não posso continuar aqui, né? Aí eu conversei com a minha responsável em São Paulo, falei, olha, eu tô querendo fazer um trabalho diferenciado, eu acho que eu não vou ficar aqui mais, não. Ela falou, não, você é muito idealista, você está com um monte de sonho na cabeça, não é bem assim, né? Eu falei, não, mas eu não estou me sentindo bem. Por tantos fatores assim que eu vejo, né? Eu disse assim, porque eu fiz uma experiência, porque a gente morava numa casa, assim, numa rua de São Paulo, onde era uma casa grande, de formação, né? E a gente estava muito assim, bem lá. Só que a gente tinha esse desafio. Nós visitávamos a favela, fazíamos um trabalho, mas depois a gente voltava para casa. E um dia alguém questionou também numa reunião, né, que a gente foi fazer, um trabalhador falou para mim, ah, para vocês é fácil, vocês falam, e depois vocês voltam no cômodo de vocês, numa casa bonita em São Paulo, lá numa rua, né, lá, assim, bem movimentada. E aí eu fiquei, isso tudo me questionava muito. Aí eu disse assim, eles falaram, e nós não, nós moramos na favela. Aí nós aceitamos, com um grupinho, de morar também na favela, né? A gente falou, não, nós vamos deixar. Aí eu brincava ainda, eu falei, eu vou sair da Casa Grande e vou lá para a Senzala. Né? Foi um desafio que a gente, como grupo, aceitou, nós éramos em quatro. Só que quando a gente chegou lá, a gente morou num barraco que era de uma família, né? Mas aí eles diziam assim, olha, vocês são jovens, são muito jovens ainda, ele falava, né? O senhor falou, e nós não vamos aceitar que vocês vivam num barraco. Já começou também, sabe, tipo assim, a gente percebeu que mesmo a gente fazendo opção, eles não aceitavam. Eles falavam, vocês são todas mulheres e nós vamos construir uma casinha para vocês. Aí realmente eles fizeram assim, construíram uma casa, assim, simples, né? Uhum. E que a gente mudou, mas que era também diferente deles, né? Porque eles falavam que era questão de segurança. Mas foi uma experiência assim, muito forte, né? Onde a gente começou um trabalho em que eu sempre penso, né? Penso assim naquela a passagem de Jesus que fala do grão de mostarda, né? Uhum. Que ele é uma plantinha pequena, uma sementinha que ele dá uma árvore, depois os pássaros vivem ali, né? E essa história foi assim mesmo. Aí nós fizemos uma pesquisa com o pessoal, com vários jovens universitários, perguntando na favela o que eles queriam. E por incrível que pareça, eles disseram assim... nós queremos que vocês ajudem a gente a construir uma capela aqui. Olha só, pedido deles, da comunidade. Pedido deles, da comunidade. E a gente se olhava, né? E eu falava assim, meu Deus, mas será que é importante? Não, para mim, na minha cabeça, eu pensava diferente. Não falava, meu Deus, mas será que é isso? Não era melhor? Mas eles quiseram. E a gente construiu uma capela bem pequenininha, que realmente era muito interessante, que não tinha como descer, porque eles viviam no meio de um mato, né? A gente descobriu eles assim. Além de a gente fazer visita em algumas famílias, a gente um dia estava caminhando ali, a gente morava perto do autódromo de Interlagos, né? E a gente ouviu muito choro assim, de criança desesperada, né? E a gente desceu com muita dificuldade para ver. Então, era criança que estava chorando porque o irmão que cuidava. Era um momento, eram os anos 80, muita pobreza, desemprego. Né? Uhum. E uma gente toda criançada na rua pedindo. Né? E a gente desceu para ver o que era. Então, a gente encontrou lá uma criança, um menino de 11 anos, cuidando de vários irmãozinhos, né? Que a mãe ia trabalhar. Né? E acho que o choro daquela criança incomodou muito também outra pessoa. Eu trabalhava, quem era uma das minhas responsáveis, era uma italiana que deixou também a Itália, veio fazer um trabalho aqui. Aquilo incomodou muita gente. Então, nós começamos a visitar essa favela e fazer brincadeiras assim, com as crianças. Né? A gente levava, ia no domingo à tarde, porque a gente estudava, não dava para ir todo dia. Né? Uhum. Então, a gente começou a reunir essas crianças. Né? Aí eu lembro que... a gente fez uma vez uma missa, aí a gente colocou uma toalha branca, né? Aí aquela criançada, tudo cheio de mão suja, ficou toda suja. Uhum. Assim, de mãozinha, porque elas eram sujas, não tinha água, não tinha... Aí elas disseram assim, a gente até guardou aquela toalha como memória, assim, pra lembrar a sujeira, né? Depois a gente começou a dizer pra ele, ó, domingo que vem a gente vai voltar aqui, vai trazer um lanche pra vocês, mas vocês têm que tomar um banho, vem bem bonitinho, né? Eles começaram. Uhum. E no próximo dia, no próximo domingo que a gente voltou, eles tinham tomado banho, eles estavam limpinhos já, com o cabelinho tudo molhadinho, assim. Começou, assim, uma diferença, né? E eles pediram essa igreja, né? Os pais queriam uma igreja lá. E a gente lembra, não tinha como... Nenhum caminhão de material de construção podia entrar lá, porque era um... Era mato, né? Uhum. E tinha, era tudo, não tinha rua, não tinha nada. Eu lembro, assim, que a gente respeitou, né, a ideia deles. Aí a gente construiu uma capela bem pequenininha, mais ou menos assim. Talvez menor do que esse, aqui, essa sala. O tamanho do estúdio aqui é um pouquinho mais menor. Ou menos isso, né? Aí a gente lembra, aí ficamos, perguntava para ele, que vocês, como vai chamar essa capela? Né, assim. Aí eles escolheram e eles diziam assim... Um veio de Minas, outro veio de lá, outro veio de cá. A gente não é acostumado. É assim, a gente era acostumado a ter a nossa capela, nossa comunidade, aquela coisa pequena. E a gente dizia para ele, mas você poderia ir na paróquia? A gente trabalha na paróquia também, vamos lá. Eles falavam, não, lá não, eles diziam, né? Porque realmente era um bairro... As pessoas eram muito solidárias também lá. Só que eles não se sentiam bem, né? E a gente construiu essa capela. E quando o padre ia, tudo bem. Quando o padre não ia, a gente fazia a celebração da palavra, né? E um dia, surgiu assim uma coisa que eu achei muito impressionante, foi que uma senhora levantou uma questão. Que naquela semana tinha pegado fogo num barraco e um bebê morreu queimado, né? Aí ela chamou muita atenção, ela estava muito emotiva, falando... Era uma vizinha dela, uma amiga dela. Aí ela disse, nós temos que fazer alguma coisa para as crianças dessa favela, né? Aí nós falamos, aí a gente se perguntou onde, ela disse, aqui, na capela, ela falou. Ela disse, nessa capelinha, a gente vai começar. E nós vivíamos também, como a gente era estudante, não é que a gente tinha verba para fazer isso, né? Aí nós falamos assim, o nome dela era Irmã Agostina Del Balso, era uma senhora, uma freira muito comprometida, assim, a nível de trabalho, assim, comprometida também. Com as causas sociais. Aí ela disse, como que nós vamos fazer? E eu lembro que a gente começou, né? Começaram assim, com a cara e a coragem. Assim, às vezes acontecia que uma família trazia meio quilo de carne moída, uma trazia dois ovos e começou a reunir essas crianças, 20 crianças no início. Então, o que que fazia? Né? Tudo, fazia tudo dentro daquela capelinha. Né? E Dalina, como que você vê a diferença, assim, pegando esse momento, né, que você passou, tão importante da tua vida também, que marcou bastante, né? Uhum. Como que você vê a participação, assim, popular, a participação da comunidade, assim? Eram as pessoas antigamente, nessa década de 80, eram mais solidárias ou hoje você vê que existe mais... solidariedade das pessoas, das famílias com essas pessoas excluídas, né? Com os mais, os mais pobres. Não, solidariedade eu via que tinha lá, sabe? Porque a gente sempre... não, eles eram muito solidários. Por exemplo, o pessoal dessa minha paróquia ajudavam bastante. Ajudava muito, né? Mas eu achei bonito assim que nasceu da necessidade que uma família, as mulheres viram aquele fato e elas começaram elas resolverem, né? Uhum. Então acontecia isso, era muito bonito. Então a gente começou assim, com 20 crianças, depois cresceu. Hoje, atualmente, ele funciona como um projeto... Ele tem mais ou menos 5 mil crianças em todas as favelas. Nossa! Houve uma continuidade, então, desse trabalho nesse mesmo local, nessa mesma comunidade. Por quê? O que essa freira foi capaz de fazer com a gente, né? Que era estudante só. Ela conseguiu, por exemplo, assim, negociar com por exemplo, na época era Luiz Erundina, uma turma lá. O que, que ela fez? Ela priorizou sempre as mulheres. E foi construído uns prédios verticais, no, na época do Maluf também, assim que era assim. Aí o que, que ela fez? Ela negociava muito com o poder público. E ela fez o quê? Ela deu as casinhas para as mulheres, que era reino de família, em primeiro lugar. Então, hoje, esse projeto existe em São Paulo ainda. De vez em quando eu vou lá, quando eu tenho visitar. Saudade. Porque hoje eu já não conheço mais ninguém. São filhos deles que já cresceram. Uhum, aí eles vêm perto de mim e falam dali. Mas essa ideia eu gostei, hein? Para as mulheres. Quando não vão fazer, foi. Sabe como é que é? Que é aquele coração, né? Sim. Bacana. Aí ele disse, o que, que ela fez? Todos os prédios que construía era feito em mutirão. E o que ela priorizava? A gente tentou priorizar mulheres, né? Então hoje a coisa mais importante, assim, que eu acho que eu me lembro, assim, e fazer memória para mim faz muito bem, no sentido assim. Hoje, quem conduz esses núcleos de educação em favelas são os filhos daquelas mulheres, né? Que são os diretores que cuidam disso, né? Porque todas elas, depois, a partir que essa mulher foi amparada com uma casa, assim, ela teve possibilidade. Os filhos puderam tudo ir para a universidade, se formar. Olha, né? Que bacana, e eles, né? São, hoje, eles que cuidam desses núcleos. São mais ou menos 25 núcleos em toda... Em toda aquela região. Toda a região lá. É, Parelheiros, a região ali, Santo Amaro, né? Olha só, então quando há, né, um trabalho conjunto, né, de pessoas interessadas, pessoas comprometidas, né, junto com o poder público também, há essa possibilidade, né, Rita, de crescer, de tirar essas pessoas da exclusão, principalmente. Eu, né, vou cortar vocês um pouquinho, que vamos a gente lá. Precisa de música. Você já viu aqui que o papo aqui vai longe, aqui, né? Aqui rende, né? Até a Cristina tá quietinha, tá ali, ó. Prestando atenção. Quieta, né? Viu só? Como é bonito você ver o trabalho começar a partir do momento que você abriu o coração e ouviu a mensagem do Cristo. Verdade. Né? De você conseguir essa diferença e começar um trabalho. Funciona. Verdade. Vamos lá, Márcio, nesse pequeno din-din e depois BJ Thomas, Rock and Roll Lullaby. Só fica acordado na madrugada quem trabalha, quem estuda, quem não tem hora para acordar no dia seguinte e quem gosta de boa música e diversão, seja lá qual for a hora. Essa galera é do Clube. Clube da Insônia. Você pode encher o saco do nosso locutor, participar, ganhar prêmios, só não pode dormir. Quem vive a madrugada, se liga no Clube da Insônia Transamérica. Todos os dias, 2 da manhã. Horário de Brasília. Transamérica. Atuar com agilidade e comprometimento nas atividades de extração, transporte e comercialização de areia é a missão da Mineração Maracaju, fornecendo produto de alta qualidade para os clientes e contribuindo no desenvolvimento dos seus colaboradores e das comunidades onde atua. Práticas de sustentabilidade com credibilidade, responsabilidade ambiental, agilidade e trabalho em equipe fazem da Mineração Maracaju referência na qualidade de produtos e serviços. Conheça a Mineração Maracaju. Acesse mineraçãomaracaju.com.br ou ligue 3541-3777. Chega ao Brasil e Paraguai a mais nova marca de smartphones com tecnologia de ponta. Os aparelhos da Sky Devices possuem prêmio de qualidade ISO 9001, além de serem os únicos no mercado com 2 anos de garantia. Seu design moderno e inovador tornou a Sky Devices uma das marcas mais vendidas nos Estados Unidos e Europa. Acesse www.skydevices.com ou visite nossa página no Facebook, Sky Devices PY. Rádio. Quanta energia você coloca na preservação do meio ambiente e na melhoria da sua qualidade de vida? Quanta energia você coloca no progresso do seu país? A gente coloca uma Itaipu inteira. Itaipu, integração que gera energia e desenvolvimento. Adicionando a Transamérica no WhatsApp. É isso aí, mais uma maneira de você interagir com a Transamérica Foz do Iguaçu. Adicione a gente no WhatsApp 45 8828 2828. Mande mensagem com seu nome e a sua cidade. Conte pra todo mundo, compartilhe e adicione Transamérica Foz do Iguaçu no WhatsApp. Transamérica. histórias e memórias. She was just 16 and all alone when I came to be. So we grew up together, my mama, child, and me. Now things were bad and she was scared, but whenever I would cry, she'd calm my fears and dry my tears with a rock and roll lullaby. And she'd sing, sha-na-na-na-na-na-na-na-na, it'll be alright. Sha-na-na-na-na-na-na-na-na, just hold on tight. Sing it to me, mama. Sing it sweet and clear, oh mama, let me hear that old rock and roll lullaby. We made it through the lonely day, but Lord, the nights were long. Mama sang a song. Now I can't recall the words at all. It don't make sense to try, cause I just knew lots of love came through in that rock and roll lullaby. And she'd sing, histórias e memórias, uma viagem no tempo. Ei, que viagem boa, hein? Viajamos até na música aqui com B.J. Thomas, Rock and Roll Lullaby. Bons tempos, hein? Eu acho que essa música aí foi tema de uma novela, né? Da foi. Rede Globo, muito foi. Famosa, né? Como é que era o nome? Início Selva, dos anos 70. Selva de Pedra. Ah, é uma das primeiras novelas que eu acompanhei com a minha mãe, lá Francisco em Curitiba, Coco, Francisco Duarte. Coco. Francisco Coco, Regina Duarte, está falando aqui, é um a Cristina. Aqui. Deus, Mili, na época das boas novelas, onde você sentava e podia... Novela que a família inteira podia assistir junto. Novela que, né? A família... E tinha conteúdo, né? Exato. Não é essa coisa louca de hoje em dia, eu que não vale a pena mesmo. Eu tinha um disco, um long play com essa música. Isso mesmo, um long play. Ó, minha casa, nós temos vários. Sim. Coleção completa de Roberto Carlos. Todinha. Como falava os nossos amigos, Roberto Carlos Boniton. Então, no final do programa, nós vamos dedicar a música para você, então, do Roberto Carlos. Ah, né? Vamos, né, Márcio? Vamos catar um Roberto Carlos aí. Pro final, linda, né? Linda. Surpresa para você, tá, Cristina? Ah, falando em Cristina, eu quero ouvir um pouquinho a história, Cristina. Um pouquinho a história da tua família, né? Grande, a sua avó, com o maior respeito, carinho, saudosa, né? Amigona isso. Da minha mãe. Ah, isso, amiga da dona Limita. Então, eu vim para Foz em 70. Minha avó já estava aqui, ela tinha pensão ali perto do Oeste Paraná Clube. Aliás, a primeira pensão que ela teve aqui foi onde mora hoje a Dudu. Do colégio. Que rua? Aquela rua ali é Santos Dumont? Edmundo de Barros. Ah, Edmundo de Barros com Santos Dumont, isso. Então, foi a primeira pensão da minha avó. E quando eu cheguei em Foz, eu morei ali. E eu fiquei assim maravilhada, porque eu vim de uma cidade onde tinha muito asfalto, muito. Então, eu não conhecia assim um animal vivo, a não ser cachorro, né? Que era mais comum. Então, eu não conhecia uma galinha, um porco, nada disso. Eu fiquei assim, encantada. Encantada em poder caminhar no barro. No barro. Aquilo que você mais tinha era barro. Barro, aquela terra bem vermelha. Vermelha. Então, aí a minha avó pedia assim... Ah, vai ali no seu Otremba, que isso, era na esquina, um armazém. Hoje é um armazém. Isso. Era um armazém grande. E aí eu escondia o meu calçado... assim, embaixo da escada, para ir descalço, para sentir o barro assim no meio dos dedos. Isso. Hoje eu não consigo sentir essas coisas, me dá até uma agonia. Mas eu adorava aquilo, porque para mim, eu tinha 10 anos na época, então para mim era uma novidade muito grande. Eu ficava na beira assim do chiqueiro do porco, olhando que o porco entrava dentro daquela piscina de água suja e gostava de dar comida para os porcos. Então, assim, foi muito bonito para mim. Tanto que eu vim para passar férias, eu cheguei aqui no começo do ano, após eu morava com uma outra avó lá no Rio de Janeiro, e ela teve um derrame. Então, assim, a última imagem que eu tenho dela, inclusive, é da maca, né? Os enfermeiros descendo a escada da casa que a gente morava, em Vila Isabel, e ela saindo de ambulância, e eu nunca mais a vi. Então, eu vim para passar férias, porque daí pais separados, né? Meu pai já tinha uma outra família. Então, houve uma preocupação, será que eu ia me dar bem com a outra família, com os outros irmãos e tal? E eu vim passar férias com a minha avó até poder voltar. E nunca mais voltei. Então, eu vejo mesmo... Tanto Foz do Iguaçu. Graças a Deus que não voltou. Mas não é cidade turística, eu estou passando férias ainda, né? Tá nas férias aí ainda. Aí aqui eu estudei, nós mudamos para onde antigamente funcionava o DNR, que é quase na frente do antigo Oeste Paraná Clube. E pertinho ali Max, tinha o Max, para quem não, né? O Max, supermercado Max. Clube. Ex-Max. Ex, né? Também, puxa, né? Tudo é ex aqui. E aí eu estudava no Mitre. Bem próximo ali, eu comecei a estudar ali. Ali eu estudei até a oitava série. A primeira turma de oitava série que se formou no Mitre, eu fiz parte dela. A nossa diretora era Eva Terezinha Vera. Nossa, excelente. É, professora Glória, grande. Professor Zeneu. Então eu tenho assim, muitas lembranças. Um colégio muito diferente daquilo Muito bom que você lembrou da professora Glória, que daqui a pouco nós temos os escritos dela de 1960. Então, nossa professora de história, uma pessoa muito inteligente, muito... muito bacana, uma professora boa mesmo. A professora Ioli, então assim, eu tenho muitas lembranças do Colégio Mitre. De vez em quando eu passo por lá e olho. A zeladora do Mitre mora próximo da minha casa, sabe? Então assim, eu tenho muitas lembranças. Eu fico muito triste, às vezes, de ver prédios antigos como o Sinistar, que não existe mais. Verdade. Então, a nossa biblioteca. Verdade. Então, assim, mas um pouquinho da minha história é isso. Nós também ficamos tristes aqui com a derrubada dos prédios antigos. Isso, eu acho que e a falta do museu na cidade de Foz do Iguaçu. Vai se perdendo um pouco da memória. O antigo fórum, né? Onde virou. Então, assim, você perde. Porque a hora que dentro de um prédio... você coloca outras repartições funcionando, verdade, aí vai uma divisória aqui, outra ali, uma parede daqui para ir fazendo as vão adequações. Acabando com, e vai acabando com a história do com a história do de. Vamos ver se você lembra de alguns escritos aqui da professora Glória Romero, né? Ela colocando em 1960 as lembranças. Isso aí é muito bacana e dá até uma ideia aqui para mim e para o Pegoraro, para a gente fazer isso já com o nosso programa, né? Ia passando, ela ia lembrando e registrando. E eu acho bacana isso, apunha a letrinha dela aqui de professora. Lembranças, o restaurante Viena, a sorveteria do seu Rover, a pensão de Porota, da Dona Porota, Dona que Porota. É do lado do Saliné ali, do cartório. A Drogaria Americana, na frente do HSBC. Hoje deve ser uma agência de turismo, alguma coisa, do lado do Ortega. É, as aulas de bordados das irmãs do Instituto São José. As aulas de tricô da Dona Joana, que é mãe da Carminha, do professor Afonso. É, a velha farmácia Teixeira, em frente ao Mitre. Não aqui na avenida, lá em frente ao Mitre. No Mitre daí já foi, na esquina da avenida já foi modernizando um pouquinho. Foi, eu acho que até tem uma loja de moto ao lado de hoje, né, atualmente, sim, assim, ao lado ali era a farmácia Teixeira. É, as pescarias na chácara do Lambari, organizada pelo seu Sadi Vidal, com o seu Jipe Verde. Olha só. Gente, olha só. A cor do Jipe, ela sim, lembrava. O circo das crianças no quintal da Dona Cassimira. As poesias da professora Celeste Sotomayor. A mercearia do Otremba. Sempre lembrada. Essa faz parte da nossa vida. Um abraço lá para o nosso amigo Hélio. O Hélio, né? Isso, o Hélio mesmo. Onde ficava o Hotel Guanabara. Isso mesmo. Os fotógrafos Pozo e Sargento Frias, que era do Exército. Os dois únicos fotógrafos. Claro que a Rija faz parte da história, sim, era uma coisa professor mais antiga. Professor Mosquito, professor de violão. Isso, Mosquito, bem lembrado, gente. Que o Mosquito no Hotel tocava Brás, nas... Morou muito tempo no Hotel. Tocava, nossa, aquele violão nas costas. Hotel Lamarque, onde hoje é o DC. É verdade, o Hotel Lamarque. Até gente, tem alguém que vai vir aqui contar essa história do Hotel Lamarque. A escolinha do Centro Espírita, que está lá só. A carcassinha dela hoje, né? Espero que não ponham para o chão. Sorveteria Danúbio Azul, ali Danúbio próximo Azul, também. Isso, próximo do Centro Espírita, isso mesmo. É o Bondinho do Porto Meira, para nós é o Bondinho do Porto Meira. O passe de canoas para o Porto Iguaçu e Porto Franco, tá? A parada obrigatória na Casa Pomba Feliz, no Caminho das Cataratas. Pera aí, o Pomba Feliz eu acho que ficava ali perto da Casa Oller. Essa parada obrigatória na Pomba Feliz. Pena minha mãe não tá mais aqui. Acho que ela é do meu tempo. Gente do céu, que maravilha. Essas são algumas lembranças da professora. Lembranças boas. Glória, né? Romero, você saudosa. Você postou uma foto que eu fiquei assim, muito feliz. É do posto de gasolina do teu pai. Isso, né? Posto essa. Nossa, a hora que eu olhei, falei, gente, a foto do posto do seu Araújo, ele era vermelho, se eu não tivesse muito enganada. Sim. Com e as bombas na frente, as bombas assim, na calçada. É. Gente, e até hoje tá lá, pegoraram. O lá embaixo local da, ali. Não, embaixo, lá, os tanques. Os tanques estão embaixo. Ainda. Em frente à Casa Pernambucana, tá lá, Márcio, não tirou. Os tanques ficaram. E a Cristina lembra do que, assim, de Foz também, Cristina, com relação, assim, ao passatempo, com relação aos finais de semana, que era o cinema? Cine Iguaçu. Era o que a gente, né, o que tinha. Depois tinha, fizeram a Tarde Dançante, mas eu não cheguei a participar dessas da brincadeiras. Rádio? Não, eram tipo uns bailinhos, as meninas se reuniam, na época da discoteca. Aonde? No Oeste Paraná Clube ou no Rancho? Que teve o Rancho ali do lado do Viena. O Country também fez fazia alguma coisa, mas eu não, nunca fui muito festeira, assim, de sair, assim, Gostava de pisar no chão mesmo. De brincar de boneca. Aí do lado da nossa casa ali, tinha uma família de paraguaios e tinham duas meninas. Foram, aliás, as minhas primeiras amigas em Foz, né? Eu nem sei onde elas andam. Chamava-se Eva, uma delas. E a gente brincava muito de boneca. Eu brinquei muito. Eu gostava de jogar bola, de brincar, de subir em árvore, porque daí não tinha isso. Para mim era tudo novidade, né? Então, para mim, a infância foi isso. Era como morar num sítio mesmo. Morar num sítio. E todo mundo se conhecia. A única pessoa que tinha telefone próximo era o seu Ferreira, da Casa Ferreira. Uhum. E ali onde porque eram hoje poucas é as famílias. Imobiliária, isso. Começaram então, com 15, depois foram para 25 era famílias. Era muito difícil. Você pedia um telefone e demorava anos para chegar. Né? Antiga Teleparque, ali na Edmundo de Barros. Era a única rua asfaltada, era até ali também. Era Avenida Brasil, aquele pedacinho ali. Então, aí, quando uma emergência, algum parente ligava de fora, o seu Ferreira anotava o recado, ia até a casa da gente, chamava, a gente ficava na casa do seu Ferreira esperando a pessoa ligar novamente. O tio da Lote era o seu João Ferreira. Tinha uma loja que vendia. Sim, a tudo. Loja do São Joãozinho. Nossa, a loja comprava pó de arroz. Igual a da dona Mariazinha, aqui perto isso, da matriz. Irmão, também. Ele era irmão da dona isso, Mariazinha, tinha dona tudo Maricota. Ali. O presépio que eu tenho até hoje, que nós temos a cultura de ter o presépio no Natal, foi comprado na loja da dona Mariazinha. Da dona Mariazinha. Guarde, porque agora é relíquia. Isso passou a ser relíquia já há muito tempo. Eu tenho o que era da minha sogra. Vai pro museu. Vai pro museu. Lá, ou então pro museu do Pegoraro lá. Eu casei em 78 e sempre fizemos presépio em casa, sempre. Bacana. Todos os anos, agora a gente não tem mais filhos pequenos, né? Meu menino já está grande, não mora mais conosco, mas eu faço e fotografo e mando para ele ver. Você casou aqui, sim, em Foz do Iguaçu mesmo? Eu casei aqui. Na matriz, com o padre Getúlio, que hoje padre ele Getúlio. é bispo no Paraná, não sei qual cidade ele está. Uhum. Né? O meu marido também, a família veio do Rio Grande do Sul. Então, foi bom que eu vim passar férias aqui, senão não ia encontrar, né? Porque verdade. Ele foi conhecer o Rio de Janeiro quando ele foi pedir minha mão para o meu pai. Nada é, né, por acaso, né? Nada é por acaso. Acho que Deus escreve tudo muito certinho, né? Muito certo. Então, a família do meu marido também, eles vieram... O meu sogro veio trabalhar em Santa Terezinha. E eles vieram do Rio Grande e tal. Só que eles vieram antes. Eu acho que o meu sogro veio para cá em 60, onde aqui não tinha nada mesmo, né? Eu cheguei, verdade, em 70, exatamente, já estava um pouco, uhum, melhor. Sim, e a Cristina tem uma história muito bonita, Pegoraro, com o padre Germano. Sim. Tem uma caminhada bacana. Eu trabalhei muitos anos com o padre Germano. Eu tenho, verdade, uma saudade muito grande. Eu acho assim que foi uma pena. É que as pessoas têm seu tempo, né? Eles vêm, têm a sua missão e vão. Mas eu acho que são imortais. À medida que... isso quem falou uma vez foi Mário Sérgio Cortella, né? Que as pessoas se tornam imortais a partir da sua obra. Então, uhum, quando você lembra, eu vou fazer um arroz à grega porque a minha tia gostava muito, eu vou fazer tal doce porque a minha avó, isso, gostava muito. É uma maneira de você continuar perpetuando essa pessoa. Olha que bacana. Junto de você. Muito e legal. O padre Germano, uhum, ele, assim, para quem teve a oportunidade, o prazer de conhecer, eu agradeço a Deus todos os momentos por isso. Porque eu conheci o padre Germano antes do acidente ainda, uhum, porque quando eu cheguei ele não tinha sofrido acidente. Você foi aluna dele? Não, cheguei a ser aluna, eu tive não. Esse privilégio, no Colégio Monsenhor Guilherme, né? Trabalhei muitos anos na matriz, por quase 20 anos, talvez mais até que 20 anos, até nem, uhum, me recordo. Mas o meu filho era pequeno, fez catequese ali, primeira comunhão, casei e tudo ali. Então, até o padre Germano sempre foi muito, muito amigo. É verdade. É, amigo de toda a minha família, a família do Juarez toda, tia Osvalda, tia Si, todos passaram pelo padre Germano com o movimento de casais, né, um movimento muito forte, que ele era o nosso mentor espiritual do movimento. Uhum. Então, assim, mas são pessoas que passam, deixam saudade, mas deixam a sua mensagem, a semente plantada no coração de cada pessoa que teve a oportunidade de conviver com ele. E Cristina, como que você chegou, falar um pouquinho da tua relação com a AFA também, né? Como que você chegou na AFA? Como que você foi conhecer? Como você foi chamada para a AFA? Então, eu conheci o padre Arturo, porque eu cantava, eu e meu esposo, nós cantávamos na celebração das 9h30 com o padre Germano e às 20 horas com o padre Arturo. Eu não sei se ainda continua sendo muito difícil arrumar pessoas compromissadas para cantar, então nós, deve, tínhamos ser, essa dificuldade. Sim. Então, o mesmo grupo que cantava de manhã, que fazia a celebração de manhã, fazia a parte do canto à noite. Os ministros e comentaristas é um pouco mais fácil, mas a parte de cantar, porque exige que você se dedique, você tem que ir atrás de partituras, tem que ver a liturgia e achar a música adequada, ensaiar muito, não é só chegar e cantar. Então, nós fazíamos os dois horários e eu tive a oportunidade de conhecer o padre Arturo. Igreja, assim, hiper, super lotada. Uma pessoa extremamente calma e tranquila. Ele chegava, era seu Tonhão que levava ele até a igreja sempre, porque acho que ele não dirigia, o padre Arturo dirigia, não. Não. E aí ele chegava, ele sentava no fundo, assim, quem conhece a matriz, onde a, uhum, gente guardava um monte de coisa lá naquela salinha atrás, na sacristia. Aí ele colocava as duas mãos no joelho, mantinha a cabeça baixa e ficava se concentrando para a celebração. E aí a gente chegava e dizia, padre Arturo, nós queríamos combinar como que a gente, né, o que a gente preparou. Ele dizia assim, olha, vocês estão livres, façam como vocês acharem melhor. A única coisa que ele queria saber era se a gente ia fazer o canto do santo, Pai Nosso, alguma coisa diferente para que ele não, uhum, né, não atropelasse. Não, isso, não ficasse feio para ele também. O resto ele deixava a gente à vontade. Se quisesse fazer uma oferenda diferente, um momento das ofertas, ele deixava a gente muito livre para trabalhar. Então, eu conheci o padre Arturo ali. E aí, eu conheci a AFA quando eu trabalhava com a Pastoral da Criança. Trabalhei junto com a Idalina e a Filomena, nossa vice-presidente, que está na Itália agora. Está chegando esse mês, se Deus quiser, né? Até o final do mês ela está aí. Até precisamos convidar, né? Uma Filomena para vir aqui. Vai ter muita história para contar. Vai contar a história. E aí, a gente fazia um trabalho junto. Eu, enquanto coordenadora da Pastoral, e as irmãs também. E a gente conhecia a AFA ali. E aí, eu, depois, em 2009, eu trabalhava no Prabhupada, e a Filomena, um dia, conversando comigo, ela falou assim, ah, eu queria que você viesse trabalhar com a gente. Eu já tinha manifestado vontade de trabalhar na AFA, num outro momento, mas, infelizmente, a situação não, né, não favoreceu naquele momento. A entidade passava por um momento difícil também, e aí não foi possível eu trabalhar com eles. Aí, em 2009, eu cheguei na AFA, e estou lá. Olha, contribuindo e espero contribuir, mesmo que um dia eu venha sair para fazer uma experiência diferente em outro local. Eu acho que deixar a AFA, uma vez que você entra, você não deixa nunca. Ainda a Idalina agora vinha comentando comigo de uma pessoa que passou pela AFA enquanto criança da AFA e que entrou em contato, que quer vir visitar, né? Hoje é uma moça e tudo, já tem filho, né? Idalina já casou? Casou. Né? Então, assim, você não deixa. Você não deixa a AFA porque ela tem uma coisa especial, ela tem uma essência que você não deixa, né? Te faz voltar àquela coisa que você sabe que é o ideal. Você tem que deixar uma marca quando você passa por aqui. Nós não estamos aqui por acaso. Eu não estou aqui por acaso. Eu não estou nesse momento aqui por acaso. Idalina também não. Eu tenho certeza de que tudo aquilo que a Idalina falou, de alguma forma, mexeu com alguém do outro lado. Com certeza. Com certeza. Né? Uhum. Uma história faz a gente refletir até que ponto eu estou sendo supérfluo naquilo que eu faço. Eu estou valorizando muito o lado econômico. Eu estou querendo ter muito e ser menos. É verdade. Eu lembrava aqui um pouquinho também do Padre Arturo, né? Eu não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, né? Mas muita gente me fala assim que as homilias dele, né? Nossa. A missa dele era realmente um espetáculo, né? Um espetáculo. Em termos assim de sentimento, né? De, enfim, de a sua religiosidade, né? A sua espiritualidade era muito grande, muito ele forte. Ele trazia, né? Jorge, a mensagem do Evangelho para um momento. Uhum. Talvez eu tenho assim comigo. Se ele faz hoje, está refletindo uma passagem do Evangelho. Se ele for fazer amanhã, essa mesma passagem não vai ser a mesma coisa que ele. Verdade. Não seria a mesma aquele coisa, momento, né? A gente coloca, né? Sempre como ele se ainda tivesse. É algo dos padres italianos, né? O padre Mariano é e assim. E ele não escrevia homilia. É. Eu nunca vi, em quase 20 anos, eu nunca vi o padre Arturo com um papelzinho em cima do altar lendo homilia. Nunca. Verdade. Tanto que ele nem ficava atrás do altar, ele ficava na frente, para lá e para cá, andando e conversando com as pessoas. E ele falava exatamente aquilo que você precisava ouvir naquele momento. Uhum. Era uma lição de vida, todas as homilias. Tanto que tinha uma senhora, a doutora Regina, ela gravava, porque o pai dela gostava muito do padre Arturo. E ele, acho que ele tinha um problema de saúde sério, já não conseguia se locomover com tanta facilidade. E ela ficava do ladinho da caixa de som, da antiga caixa de som, gravando para que o pai ouvisse a homilia do padre Arturo. Olha que beleza. Exatamente. Assim é. Então, gente, muito forte. Vamos chamar uma musiquinha e voltamos já com essas mulheres maravilhosas aqui. Né, Pegoraro? Tá, Pegoraro tá ali o só. O programa não é de sábado, mulheres, mas é de domingo, histórias e memórias. Histórias e memórias com muitas mulheres. Afinal de contas, mulheres... As mulheres. Março, né? As estamos mulher. Na semana da mulher, né? Sim, o mês Dia de março. Internacional da mulher. As águas de março, tudo em março, tudo gente. Em março. Tudo em março. E Holanda, aniversário. Né? Aniversários em março. Aniversários em março, Cristina, barbaridade. Vamos, Márcio, de Márcio? Você nasceu em março? Olha lá. E Holanda, Simone e Chico Buarque. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Esta canção é mais que mais um. Dera fosse uma declaração de amor, romântica, sem procurar a justa forma. O que me vem de forma assim tão caudalosa? Te amo. Eternamente te amo. penso às vezes, sei que necessito. Teu colo, teu colo, eternamente teu colo. Quando te vi, eu bem que estava certo. Sentiria descoberto a minha pele, vai destruindo aos poucos. Me abris o peito quando me acumulas de amor. Se alguma vez me sinto derrotado, eu abro mão do sol de cada dia, rezando o credo que tu me ensinaste. Olho teu rosto e digo a ventania, Yolanda, Yolanda, eternamente Yolanda. Dia bem cedinho, a Transamérica. As principais notícias do Brasil e do mundo, as curiosidades do dia e a melhor programação musical para você acordar em altíssimo astral. E você ainda participa, opina e ajuda na informação. Desperta! Desperta Transamérica, de segunda a sexta, a partir das 5 da manhã, horário de Brasília. Transamérica! Doce é sentir. Até a especializada em bijuterias católicas, escapulários, terços e rosários produzidos artesanalmente. Trabalha com metais nobres, cristais e pedras preciosas brasileiras. E a novidade Thea, peças finas e exclusivas para noivas. Sempre linda, elegante e protegida com Thea. Ateliê na Rua Rui Barbosa, 1032, Sala 47, Shopping Mercosul. WhatsApp 9982-3392. Atuar com agilidade e comprometimento nas atividades de extração, transporte e comercialização de areia é a missão da Mineração Maracaju, fornecendo produto de alta qualidade para os clientes e contribuindo no desenvolvimento dos seus colaboradores e das comunidades onde atua. Práticas de sustentabilidade com credibilidade, responsabilidade ambiental, agilidade e trabalho em equipe fazem da Mineração Maracaju referência na qualidade de produtos e serviços. Conheça a Mineração Maracaju. Acesse mineraçãomaracaju.com.br ou ligue 3541-3777. Chega ao Brasil e Paraguai a mais nova marca de smartphones com tecnologia de ponta. Os aparelhos da Sky Devices possuem prêmio de qualidade ISO 9001, além de serem os únicos no mercado com 2 anos de garantia. Seu design moderno e inovador tornou a Sky Devices uma das marcas mais vendidas nos Estados Unidos e Europa. Acesse www.skydevices.com ou visite nossa página no Facebook, Sky Devices PY. Transamérica. Transamérica. Quanta energia você coloca na preservação do meio ambiente e na melhoria da sua qualidade de vida? Quanta energia você coloca no progresso do seu país? A gente coloca uma Itaipu inteira. Itaipu, integração que gera energia e desenvolvimento. Ouça Transamérica no celular, no tablet, onde você estiver. Acesse transamericafoz.com.br e baixe agora mesmo o seu aplicativo. Transamérica. Transamérica. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Histórias e memórias. Voltando aí, Pegurari, eu tô muito faceira. Como é que chama a rua lá da onde fica a associação? Paulino Ferreira. Isso, muito obrigada. Paulino Ferreira. Meu avô. Em homenagem ao seu avô. O meu avô, pai da minha mãe, Paulino Ferreira. Que mundo pequeno, hein, irmã? Pequeno. Agora realmente. Fiquei muito faceira. É. E agora tem uma briga aí, dona Idalina, como é que é? Não, pra não, gente fazer a rua do não, Padre Arturo? Nós estamos tentando pegar uma rua, assim, um pedacinho da rua que seja, pra gente fazer uma homenagem pro Padre Arturo. É, mas não é o avô dela, vai. Não. Só vai... do avô. Nossa senhora. Vai continuar. Fica lá o meu avôzinho querido. É que a Rafa fica numa esquina. Ah, então tá. Então nós temos a rua. Aqui. Aí junta lá o meu vovôzinho querido com uma outra. Nossa, que beleza, com o Padre Arturo. Aí pronto, uma dupla. Meio difícil. Nossa. E vou falar um pouquinho rapidamente aqui do sorteio de hoje, né? No final do programa a gente vai sortear um terço, né? Um terço para carro, um terço para porta da Thea Bijuteria, um terço lindíssimo, tá? Fotografia aí na nossa fanpage, né? Você concorre, né, Rita, através aí dos nossos telefones e página do Facebook, né? Vamos lá, WhatsApp 45882828, fanpage Transamérica Foz e o fixo que é o 45 3028 2828. Ainda dá tempo de participar. Com manda certeza. Bala, hein? Nós estamos falando bastante já do Padre Arturo. Eu queria saber um pouquinho, já perguntei para a Cristina qual foi como que ela chegou, né, nesse momento aqui junto ao Padre Arturo. E queria perguntar para a Idalina também. Idalina começou a sua carreira religiosa lá em São Paulo. E como que você chegou aqui em Foz do Iguaçu, Idalina? Como que você conheceu também o Padre Arturo? Então, pensando assim, quanta memória, né, que a gente faz, a gente entende também a gente é interligados, né? E a gente, são coisas assim que a gente às vezes faz pergunta por quê, às vezes a gente nem tem resposta, mas eu lembro assim que quando eu estava fazendo noviciado, eu estudei um livro do Arthur, dois aliás, né? Que foi a minha responsável, quase, disse, é uma pessoa muito interessante, que vai ajudar muito. Eu lembro que eu estudei um livro dele em São Paulo, dois também. E para preparação também para os votos, eu estudei um livro dele. Quando eu cheguei aqui em Foz de Iguaçu, em 98, a responsável minha também disse, olha... Ela disse assim, olha, em Foz acho que vocês não vão ter tanta facilidade de formação religiosa, assim, porque... Mas lá vive um padre amigo meu, né? Ela também era uma freira... Italiana. Italiana, Paula Pasqualini. É da Toscana também, uma mulher forte, carismática, muito sensível, que me ajudou muito. Ela disse, você lá em Foz vai fazer o quê? Chegando lá, vocês procuram ele, né? Procura o Padre Arturo. E foi o que eu fiz, né? Porque eu também estava vindo de 2 anos que eu morei na Europa, né? E mais perdida do que cego em tiroteio, né? Aí, por exemplo, assim... Aí eu falei assim... Quando eu me convidaram para vir para Foz, eu falei... Meu Deus, Aí eu fiquei bastante preocupada com uma coisa também, com a usina. Eu falei, vai que aquele desaba, né? Fiquei usina também de Itaipu, né? É. Ficou com medo da hidrelétrica. Fiquei com medo da usina também. Uia. Mas tudo bem, aceitei e vim em 98. Então, a primeira coisa, eu lembro assim que acho que fazia 15 dias que eu estava aqui em Foz, eu fiz uma visita para ele, né? E a Filomena estava fazendo uma visita aqui também, que ela não morava aqui em Foz, morava em São Paulo. Aí ela falou, ah, eu quero conhecer esse padre. Aí nós fomos, né? Lembro assim que eu conversei bem pouquinho com ele, assim, mas ela não, porque acho que ele estava com vontade de falar italiano. Os dois entrou numa capela lá e não saía mais. Eu estava inquieta querendo voltar para casa e eles não paravam de falar. Tudo bem. Aí eu lembro assim que o Arthur falou para mim, ah, a gente pode fazer um trabalho, uma parceria de trabalho. Eu falei, pode, né? Vamos ver o que a gente fazia, porque eu queria fazer alguma coisa, nós queríamos fazer um trabalho, mas também não sabia como, né? O que, que a gente encontrou ali? Aí nós fomos fazer uma visita. É, com Miriam Risse, uma italiana também que fazia voluntariado de Pisa, né? Ela fazia um voluntariado na AFA também, aí ela disse, então vamos começar fazendo visita para as famílias, né? Aí eu lembro que a gente começou fazendo visita onde a Morenita 2 era tudo em lona, estava com lona preta, assim. É, tudo esgoto a céu aberto, né? E eu, nossa... Porque passar assim, de uma vida em Roma e vir aqui, né? Cair na realidade. Cair nessa realidade é muito difícil. Totalmente diferente, né? Eu lembro assim também que me fez passar muito mal, assim. Um dia, quando eu fui no Paraguai, né? Aí eu voltando assim, eu vi aquela gente que jogava aquele cigarro no rio, né? A pessoa pegava lá embaixo. Contrabando. E eu fiquei, nossa, eu falei, eu não volto mais nesse Paraguai, pra mim não serve. Porque aquilo ali não é, eu achava que aquilo não era vida, né? Não, no meu sentimento, assim. Aí depois, inclusive, depois me fez assim, me marcou muito, porque um velhinho também que morava na casa, na rua da minha casa, ele era aposentado, mas precisava aumentar a renda. Era um tempo difícil, né, também. É difícil hoje, mas era mais difícil naquela época. Eu lembro que uma caixa caiu nele, ele morreu, né? E a mulher dele veio lá, falou, Danina, vamos lá, você vai rezar para mim e lá para minha família. Vem, estava desesperada. Eu fui e aquilo me fazia lembrar, sabe? E me fazia lembrar assim, né, que... É assim, eu sempre penso no homem feito à imagem e semelhança de Deus, né? Aí eu pensava assim, vindo de um país que na época estava bem, né? Aí eu pensava, poxa vida, a imagem e semelhança de Deus devia ser lá na Europa, não aqui, né? Que vendo aquele homem que morreu, né? Porque ele tinha que ser arrimo de família, porque mesmo sendo assim, estando aposentado, ele tinha que aumentar a renda dele, ele morreu. Isso me marcou muito. Então eu estava muito perdida, a gente estava muito perdida. Querendo fazer alguma coisa e o Arthur lançando também pra gente um desafio de conhecer essa favela, né? Aí eu lembro assim que um dia eu fui com um jovem da paróquia ali do Porto Meira, né? Um jovem idealista, sonhador, muito querido, chamava Anderson. Aí ele falou pra mim, ele fez visita com a gente num sábado e ele falou pra mim assim, Delina, vamos começar um trabalho aqui. A gente tem que mostrar para essas crianças que vivem aí nessa lona, nesse esgoto a céu aberto, né? Que o mundo não é muita violência, né? Aí ele falou assim, então nós temos que criar alguma coisa assim para mostrar que a vida, apesar de tudo, ela tem muita coisa de belo. Tem a música, tem iniciativas assim, artísticas, culturais, que ajudaria essas crianças para que eles tivessem outro sonho na cabeça, para que não perpetuasse toda essa tristeza, né? Aí eu falei assim, ah, você acha? Ele falou, sim, sim. Eu falei, como que a gente vai fazer? Aí ele falou, eu sou músico. Então vamos começar assim. A gente reúne essas crianças, né? E a gente vai ensinar música para eles. Aí eu disse, fiquei assim, né? Aí ele falou assim, sabe, Delina, a gente teria que criar aqui um espaço, assim, como se fosse um pequeno oásis, ele falou, né? E aquilo foi dando luz pra gente, né? Pra gente, assim, poder começar esse trabalho. E realmente a gente começou... O padre Arturo já tinha um trabalho que eles faziam lá, que os voluntários dele faziam para atender aquelas crianças, né? Algumas crianças ali do bairro, né? E a gente começou assim, né? Com esse sonho, né? De fazer ali um lugar assim que fosse um pouco mais, assim, organizadinho para poder atender essas crianças. E, é onde é hoje? A AFA hoje, mesmo? É só hoje. Era uma construção mais simples, né? Porque mas... o padre Arturo também tinha aquela questão. Eles também vêm de uma experiência assim, muito rústica, né? De vida... Porque a congregação do Arthur, que é a minha também hoje, né, que eu faço parte, eles vivem muito assim. O carisma dele é viver, eles têm como orientação assim, espiritual. Jesus no tempo que ele viveu no escondimento, né? Ali em Nazaré, com o pai e a mãe, no escondido, né? Assim, praticamente assim, anônimo. Anônimo. Né? Então eles têm isso. Então eles tinham um estilo muito rústico. A casa era muito rústica, tudo era meio escuro, assim, por uma opção da fraternidade em si, né? Aí eu digo assim, a gente já pensava diferente, né? Começaram a melhorar, né? Não, a gente pensava numa coisa mais alegre. Mais alegre. Porque, sabe, a gente, eu sempre As crianças assim, já saíam de um ambiente já pobre, escuro, pensou, né? Eu pensei assim, complicado. Uma coisa é a minha escolha. Uma opção é assim, eu estou numa situação, eu posso optar por alguma coisa. Eles não têm opção. Né? Verdade. Eles vivem isso no dia a dia, né? Irmã, qual é o nome dessa congregação, por favor? Ah, é de Charles de Foucault. É o fundador é Charles de Foucault, um francês, né? Uhum. Que viveu esse aspecto aí, de Jesus no escondimento. Inclusive, na nossa congregação, a gente não poderia ter um posto assim, como eu tenho, por exemplo, na AFA, né? De ser uma presidente, ser uma diretora, assim. Não poderia ser. Essa porque, organização que existe não, hoje, porque, né? Porque eles são mais... O estilo é muito mais simples. É você fazer coisas simples, entendeu? E, geralmente, toda a congregação que vive, mesmo os padres, eles não podem ter paróquia. Né? Assim, paróquia onde ele tem que pensar em organização, não. Administração. Não. Eles são mais assim. Eles fazem, por exemplo, mesmo a pregação do evangelho é feito. Você não chega lá pregando rápido assim. Primeira coisa, eles priorizam de ensinar, por exemplo, essa questão da amizade, da fraternidade, da solidariedade, sabe? Depois vem, pode vir. Mas geralmente eles não podem ser pároco, né? E ninguém de nós também poderia ter um cargo assim. Não sei, talvez superior, não poderia ter. Como estilo de vida, na verdade, né? E o padre Arturo, ele foi também polêmico, assim, também, muitas muito. Ações dele, né? Muito. Aqui na cidade, né? Principalmente na fronteira, vamos chamar assim, né? Ele tinha algumas amizades, algumas influências também na Argentina também, né? Sim. No Paraguai. Como que o padre Arturo lidava com isso, assim, no dia a dia? Ele tinha muito isso, né? Por exemplo, assim, eu sempre falo que a AFA... Ela não é expressão, ele não é só única, ela é muito pequena para dizer do Arturo ali, né? O que tinha, por exemplo, assim, quando ele fundou, ele falava assim, que eles não tinham costume de fazer um trabalho social assim, né? Ele sempre fala assim que, por que que ele fundou ali? Porque ele escutou o grito, né, das crianças famintas, das famílias desesperadas, ele começou a fazer, porque como, assim, regra não poderia, né? Ele fez isso, mas o Arturo, eu sempre falo assim, que ele... Eu acho que ele foi uma pessoa muito sempre muito desafiada, né? Uhum. Quando ele se ordenou na Itália, ele era diocesano, assim, um padre diocesano. Já veio também, assim, de uma vocação um pouco madura, diferente, né? Porque ele já tinha terminado, acho que ele já era formado na universidade e entrou para a congregação. Mas só que logo depois começou a perseguição aos judeus, quando ele estava recém-formado. Então, o que ele fez? Aí ele, junto com outros amigos, abriu as portas para salvar judeus, né? Já. Ele foi sempre muito desafiado. Aí ele fazia parte também da ação católica, mas ele também não foi aceito na igreja. Exatamente. Por pensar diferente, por ser... Ideias diferentes. O pensamento dele era muito além daquilo, daquela coisa assim, né? Mais fechada, mais doutrinal. E ele foi muito assim... Aí ele salvou... Ele tem em Israel, no cemitério do Justo, né? Uma placa... Onde ele tem, acho, mais de 700 pessoas. Ele ajudou, e os amigos dele salvaram, né? Ajudou a salvar. Inclusive, depois aqui ele recebeu um prêmio, no tempo do Lerner, me parece, do governador Lerner, em Curitiba. Ele recebeu um prêmio, né, como justo entre as nações, né? Então, o que aconteceu? Também onde ele foi, no grupo lá que ele fazia parte, né? Ele não foi também aceito na igreja. Então, o que fizeram? Na verdade, eles mandavam ele para longe. Aí mandaram ele, como ele tinha que obedecer. Aí, então, mandaram ele num navio para a Argentina. Num navio de imigrantes, né? Uhum. Italianos. Aí ele veio nesse navio. E o que ele fez também? Aí ele conseguiu também, lá, ele foi trabalhar com os boscaiolos, que chama assim. São aqueles homens que cortam madeira para fazer carvão. Uhum. E ele, inclusive, trabalhava junto também nisso, né? E foi nessa viagem que ele conheceu também um irmãozinho de Charles de Foucault, que falou da congregação, né? Aí ele resolveu entrar nessa congregação. Entrando nessa congregação, ele foi para a Nigéria, no deserto. Nossa. Ele ficou ali, onde viveu o nosso fundador Charles de Foucault, né? E foi pedido para ele também uma coisa bem... Ele sempre falava disso. Como ele era escritor, ele era formado em letras, ele gostava muito de ler e de escrever. Quando ele chegou lá, ele falou assim: nós vamos te testar para ver se você serve para essa congregação. Você não... Aqui não tem lápis, aqui não tem papel, só tem a Bíblia. Aí ele disse assim que a tentação era tão grande de escrever que ele escrevia na areia. Um pensamento assim. Aí vinha o vento e, né, já apagava, então, né? Foi ali que ele começou realmente um processo pessoal, assim, de... ele fala de conversão mesmo, né, para a vida dele. Ali naquele lugar, né, que ele foi muito desafiado. Realmente o Padre Arturo teve uma vida sensacional, né? Exato. E viveu bastante também, né, irmã? Ele viveu até os 103 anos, né? Sim, ia fazer, né? Ia fazer 103 anos na Itália, né? Em novembro, morreu em julho, né? E praticamente lúcido e praticamente lúcido. Falando com as pessoas, transmitindo sua mensagem, né? Sim. Acho que orientando o nosso trabalho. Orientando aqui, o trabalho da AFA aqui, que era um trabalho que ele nunca esqueceu, né? Sempre esteve com ele. Foi. E muito importante, né? A vida do Padre Arturo aqui para Foz do Iguaçu. Eu acho que ele deveria até ser mais reconhecido, né, aqui do que simplesmente ali na AFA, né? Eu acho que ele contribuiu para o desenvolvimento de uma região. Eu acho que a AFA é pequena demais para dizer do Arturo. O Arturo fundou a AFA, fundou a Fundação Nosso Lar e fundou também um projeto que tem aí, Madre Terra. Ele fundou muitas organizações aqui. E mundialmente conhecido, né? Tinha assim uma grande capacidade de fazer uma amizade que durava para a vida inteira, né? Assim, ele acompanhou neto, bisneto, tataraneto, né? Bacana. Tudo com muito afeto. Ele tinha uma capacidade muito de empatia com as pessoas, né? Uhum. Então, e ele, uma vez, esse dia, conversando com o Padre Carlos Sousa, ele falou que encontrou um senhorzinho que cata papelão. Aí o Carlos perguntou: como vai, tudo bem? Ele falou: não, estou muito triste, porque morreu meu amigo, falou para o Padre Carlos, né? Uhum. Aí o Padre Carlos falou: então ele era importante para você. Sim, porque ele falou uma coisa bem interessante. Sim, porque para o Arturo, os pobres não eram invisíveis. Olha que coisa bonita. Bacana, né? E o Padre Arturo teve um amigo também muito famoso na Itália, né? Um cantor muito famoso, que gostava muito do Padre Arturo, sim, né? Sim. Que era? Andrea Bocelli, né? É uma história muito interessante. Eles são toscanos. E eu gosto muito, sempre gostei muito das músicas do Bocelli. Um dia eu falei: Arturo, mas então eu quero alguma coisa autografada do Bocelli. Mas como ele é? Aí o Arturo falou: normal. Eu disse assim: Arturo, como é assim? Ele vem aqui? Ele liga pra mim e fala: Arturo, tô indo almoçar com você. Aí eu disse: Arturo, mas o que você prepara pra ele? Uma pasta chuta. Ele é simples, ela falou, né? Aí um dia, o Andréa foi numa missa do Arturo. E aí ele faz também uma... No livro do Arturo, ele faz, como que é? Um autógrafo. Uma dedicatória. Exatamente. E ele fala que era muito interessante, porque o Arturo era meio surdo e ele era cego. Né? Que foi muito interessante, mas que tiveram uma empatia muito grande, né? O Arturo falou, assim, profundamente ao coração dele. Então, eles frequentavam muito. Aí, disse que um dia, ele falou assim: Arturo, domingo eu volto na missa, eu vou rezar, venho participar da missa tua e vou cantar. Aí, disse que o Arturo olhou pro Bocelli e falou: ué, mas você canta? Não sabia que o cara era cantor, entendeu? Aí, ele voltou e cantou Ave Maria, né? Aí, eu acho que ele era assim, incrível. E na morte do Arthur, acho que ele nem estava viajando quando o Arthur faleceu. Tipo Mas assim, importante, né? Né? Isso dá a dimensão, né, Rita, de uma pessoa, né? Inclusive, a irmã viveu aqui em Foz do Iguaçu, né? Bocelli vem para o Brasil sempre agora. Sempre dizem, né? Isso, né? O Pegoraro te leva, irmã. Que bom, vamos juntos. Vamos ver o Bocelli no Brasil, 12 de outubro, em São Paulo, né? Acho que é em São Paulo. São Paulo, só. Filha? Maria. São Paulo. Ai, que beleza, Dia da Criança, Nossa Senhora Aparecida. Então, tudo, olha a data linda que ele escolheu para vir para o Brasil, né? Quem sabe a gente vai de caravana, né? É, faz uma caravana. Fazemos aqui. Olha, vamos caravana. Lá, de caravana. Márcio, vamos dedicar um André Bocelli para a irmã Idalina? Acho que ela merece, né? Vamos lá. Com te partirò. Causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu. Histórias e memórias. Uma viagem no tempo. Nossa, e que viagem, hein? Com te partirô. Gente, que voz maravilhosa. Foi pra você, viu, Mandalina? Obrigada. Pra você. Ah, Pegoraro, antes de iniciarmos, deixa eu te agradecer. Depois de muitos anos, eu mudei o perfil. Por que você vai me agradecer? Mudei o perfil do Facebook. Muito obrigada. Olha. Só, não gosto muito de estar lá mexendo na minha foto fotografia. E tal, né? Agora, aquela que você fez ontem, caprichou, tá lá. Sou eu agora. Conheço um pouquinho, né, de fotografia. É que agora você tá com um visual diferente, total, um visual novo. Radical, né? Total. A Cristina pode falar. Né, Cristina? Cortou cabelo, né? Eu tava lembrando aqui quando eu conheci a Rita. A gente se conhece desde criança, né? A minha avó era amiga da mãe dela e tudo de bingo, de cassino, essas coisas. Então, eu tava lembrando aqui que a Rita sempre foi um pouco avançada pro tempo que ela vivia. Então, Foz do Iguaçu, imagina, em 70. Verdade. E 4, 75, né? Uhum. A cidade muito pequena. Pequena, pensamentos também. E ela já trazia moda lá, Rio de Janeiro, sabe? Então eu falei pra ela, você sempre foi muito riponga, assim, né? A estrelinha no meio da... No meio da testa, uns brincos grandes, uma roupa diferente, então... A gente estava lembrando isso agora, cabelo comprido. E a Rita, agora, e a Rita Araújo novo. Foi homenageada ontem no programa Fronte aqui da Transamérica, né? Representando todas as mulheres, né? No sempre, Dia, né? Internacional da Mulher, porque ela foi a primeira locutora de FM aqui de Foz do Iguaçu. Então, realmente, ela era também. Ela foi, né? Também, e ela é, né? Uma mulher também do tempo, né? Uma mulher sempre atual, sempre, né, Rita? Avante. Sempre avante do seu tempo. Buscando o nosso meio lá, né? Era muito assim, masculino, era muito de homem só, né? Não, e hoje o rádio ainda é muito, né? Masculino. É o que a gente comentou ontem. Muito. Mas, você vê que grandes locutores de tudo quase sempre são homens, tanto na TV como no rádio. Verdade. Mas aqui nós tivemos, né, na Rádio Cultura, a primeira locutora também, Maria, né? Matilde. Maria Matilde. Nossa, me lembro da Maria Matilde. A Glorinha, né? A Glória também. Godoy. Glória Godoy. Patrícia, foram mulheres importantes. Também. Isso. Mas é isso aí. É, muito bom. Vamos falar um pouquinho da AFA, né? Continuar falando um pouquinho da AFA. A AFA evoluiu muito, né, nesses últimos anos, né, Idalina e Cristina. A Cristina é a responsável financeira, né, da associação? Ainda olha, é? A responsável financeira é Idalina. Eu fico aqui olha, eu sempre soube que era você. Verdade, eu penso assim, ó, a gente se ajuda, cada um com o seu, né, do seu jeito, a gente se ajuda. A Filomena é uma pessoa muito forte. Ela é uma pessoa que ela não tem medo. Ela, a Filomena, sabe, agita, né? Ela chega agita e ela revira tudo, né, irmã? E ela acredita e ela passa essa. Ela fala assim, não, vamos fazer, vai dar certo. A gente fica meio assim, né? Algumas ideias que ela tem, mas graças a Deus ela tem assim, uma facilidade muito grande de externar o que é a AFA, o que foi para dar tudo, e de colocar isso para as pessoas. E as pessoas vêm com ela. Né, que nós precisamos que as pessoas acreditem no nosso trabalho, que comprem a nossa ideia e nos ajudem. Nós temos um convênio com a Prefeitura Municipal, com os dois projetos que a gente desenvolve hoje, mas a gente sabe, quem trabalha em ONG, sabe que isso não é o suficiente. Muitas despesas que a gente tem que fazer, mesmo dentro do próprio projeto, a gente tem que trazer recursos de fora. Então nós temos grandes parceiros. Receita Federal é nosso parceiro muito grande, não só nosso, mas de todas as ONGs. Foi através das doações que eles fazem, a gente consegue fazer os bazares, arrecadar recurso para muitas coisas, né? É, tanto que nós tivemos ajuda da Receita Federal duas vezes no ano passado, a doação que quase sempre a gente recebe normalmente, e depois com aquela situação da chuva do 7 de setembro, novamente a Receita fez doação para nós e nós pudemos fazer um bazar em dezembro, que nos ajudou muito. Nos auxiliou bastante. Então a gente depende de voluntários, de pessoas que compareçam às promoções que a gente faz, de bingo, de jantar, de um monte de coisa, para arrecadar recurso e cobrir essas despesas que, infelizmente, a prefeitura não cobre. E Cristina, quais são hoje as atividades, as ações que são desenvolvidas lá na AFA? As mais importantes, porque eu sei que vocês no dia a dia, além de atender, né, mais de 200 crianças ali no dia a dia, também tem um trabalho ali de orientação muito grande também. Mas os projetos maiores de vocês? Os projetos, hoje nós estamos com Casa da Criança, que é o projeto que deu origem à AFA, que a gente trabalha com as crianças da comunidade ali. Hoje são em torno de 210 crianças que frequentam a AFA diariamente, dividido em dois turnos. E eles fazem atividades de cultura, esporte e lazer. Tem aula de música. Hoje nós temos um professor, nós fizemos uma parceria em 2013 com Furnas, nós pudemos comprar instrumentos musicais, hoje a gente consegue dar aula de música para eles também. Tem aula de dança, artesanato, então esporte, né, que eles gostam muito de futsal, essas coisas. Então as crianças passam essas horas do dia ali tendo a alegria de ser criança. E o nosso espaço, ele já é um espaço diferenciado. Todo mundo que chega na AFA se apaixona, porque é um espaço grande, um gramado, tem muitas árvores, então é o quintal que as crianças, infelizmente, não conseguem ter na casa, porque hoje é tudo tão pequenininho, né? Os terrenos são pequenos e as crianças não têm um espaço. Então, elas não querem ir embora dali, elas chegam ali e ali elas querem ficar. E, então, é o caso da criança e o projeto Guarda Subsidiada, que é dividido em dois serviços, orientação e apoio, e o Família Acolhedora, que é o projeto assim, que eu estou mais ligada, eu sou a gestora administrativa do projeto. Esse projeto, o serviço de orientação e apoio, ele é um serviço que vem, como o próprio nome diz, para orientar e ajudar a organizar a vida da família. Então, as famílias são encaminhadas pelo CRAS, são famílias que estão passando por algum tipo de situação difícil, estão um pouco desorganizadas de alguma forma, e a criança está em situação de risco e pode, vamos dizer assim, ter que sair da sua família por um tempo. Então, para evitar que a criança saia de sua família, a AFA entra, né, em parceria com toda a rede, e nós vamos orientar se é questão de moradia, a gente vai encaminhar para o Fosabita, se é questão de falta de escola, enfim, toda a situação que a gente puder orientar e encaminhar essa família. O Família Acolhedora já é um programa, é um serviço um pouco diferente, também, como o nome diz, é aquela família que acolhe uma criança que foi retirada do seu seio familiar por medida protetiva. Então, ela sofreu algum tipo de agressão. O fato assim, da família ser pobre não caracteriza que ela seja retirada da sua família. Então, ela vai para orientação e apoio essa família para que a gente supere essa situação. Quando a juíza, por exemplo, por situação de abuso sexual, violência, seja física ou verbal, então algum tipo de negligência, uso de droga, enfim, né, a criança, por determinação da vara da infância, essa criança sai da sua família por um período de 6 meses a 2 anos e ela vai para uma nova família. E aí nós temos o compromisso de ter essa família preparada, capacitada, bastante orientada para receber essa criança, ter sempre a consciência de que não é uma adoção, é um apoio temporário, tanto que o slogan, como eu comentei ontem, que eu tive o prazer de estar aqui na rádio falando também um pouquinho do programa ontem, me empresta sua família que a minha está com problemas. Porque o objetivo principal do problema é que a gente consiga apoiar essa criança nesse momento difícil, que ela está fragilizada, né, que ela vem de uma situação de negligência e maus tratos, que ela tenha uma tranquilidade, um período de convivência tranquila, que ela consiga superar tudo isso e que volte para a sua casa. Porque o lugar da criança é dentro da sua família, com seu pai, sua mãe, seus irmãos. Então, esse é o trabalho, é um grande desafio, é um programa complexo, desafiador. Nós estamos, desde 2013, com esse serviço, aprendendo ainda. A gente tem que ter muitos parceiros, a Secretaria de Assistência é parceira nesse projeto, e toda a rede, a gente precisa que toda a rede trabalhe junto conosco. Eu queria aproveitar o momento também, Rita, e deixar, como já fizemos isso também para outras associações que estiveram aqui no nosso programa, né? Abrir as portas também da Rádio Transamérica para ajudar de alguma forma, né, a AFA. E dentro disso, eu queria que você falasse para nós como que as pessoas que estão nos ouvindo agora podem ajudar a AFA. Vocês também recebem ajuda de pessoas físicas, né? Vocês recebem também doação. Como que a gente pode ajudar a AFA nesse momento? Então, muitas maneiras de ajudar. Até, eu acho assim, para a pessoa se propor a ajudar alguém ou alguma instituição, o bom é você conhecer o local. Então, ir até a AFA, conhecer o nosso trabalho, conversar com as pessoas, né? Além de mim e da Idalina, tem fica muitas no, pessoas no que Porto trabalham Meira, conosco. Né? Fica, eu sempre falo, a gente faz divisa com o Caíque do Porto Meira. Então, chegou no Caíque ali, se perguntar na comunidade ali onde fica a AFA, também todo mundo sabe. É muito fácil de encontrar. Então, visitar a instituição, conhecer o nosso projeto, ver em loco o que a gente faz, né? Qual é o trabalho. Então, nós temos o atendimento das 8 da manhã às 5 da tarde. As crianças estão lá todos os dias, os 5 dias da semana. Então, vai lá, conhece o trabalho e vê naquilo que você se sente sensibilizado a ajudar. Ah, eu quero ajudar o projeto Casa da Criança. O que eu posso ajudar? Conversa com o coordenador. Ah, eu posso fazer doação de material. A gente tem uma dificuldade grande em conseguir as vocês coisas. Vocês têm brechó, Cristina, lá também? Sim. Tem. Ah, isso é bacana. A gente faz doação, um brechó, né? Então. Ah, eu posso doar roupa, calçado. A gente faz um brechó. Cobertores e etc. Isso, a gente faz doação para as famílias também, e aquilo que não é doado para as famílias, a gente faz a venda. Uhum. É, nós temos também um carnê de doação, que as pessoas podem ir lá, a gente preenche, faz a doação via banco, né, direitinho lá no Sicredi. E nos eventos a gente tem os parceiros que nos ajudam com doação de brindes. Agora, o mês de abril, a gente vai fazer um bingo. E nós ainda estamos. Bingo é bom. Nós vamos vir aqui para fazer a divulgação. Vamos divulgar aqui isso, o bingo, isso, né? Com certeza. E assim, por exemplo, eu gostaria de saber mais sobre a família acolhedora. Então liga, 3527-2856, o técnico vai, né, não precisa ser eu, pode ser a coordenadora, a Deise ou uma das meninas que trabalham, tem os psicólogos e assistentes sociais que fazem parte do projeto, explicar mais ou menos, porque como é um programa grande, ele é complexo para você explicar assim em pouco tempo. Então, explicar como funciona, como é que eu posso fazer parte, existe um cadastro, a família preenche, quando a gente começa a fazer as capacitações, essa família é convidada, toda a família tem que querer assumir essa condição de ser uma família acolhedora. Então, assim, mantenha um contato com a entidade, ligue, se proponha a fazer uma visita para nós. Ótimo, que ótimo, né, Rita? Vamos de musiquinha agora e voltamos já com... Olha, ó a carinha da irmã da Lina, ó, prestando atenção na Cristina ali. Vamos de Lulu Santos, Tempos Modernos. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda satisfação que se tem direito do firmamento ao chão. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera, com habilidade pra dizer mais sim do que não, não, não. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera, com habilidade pra dizer mais sim do que não, não, não. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir, e não há we'll be right back. Transamérica tem a melhor hora extra do Brasil. Hora extra! E o melhor, direto, sem intervalos. Muita música. Hora extra, Transamérica. Várias edições com os melhores sons. Hey, this your boy Chris Brown, man. It's Rihanna. Oh. I'm Beyonce. And we the Black Eyed Peas. Hey, this is Avril Lavigne. Hey, it's Katy Perry. Hora extra! A qualquer momento aqui. Chega ao Brasil e Paraguai a mais nova marca de smartphones com tecnologia de ponta. Os aparelhos da Sky Devices possuem prêmio de qualidade ISO 9001, além de serem os únicos no mercado com 2 anos de garantia. Seu design moderno e inovador tornou a Sky Devices uma das marcas mais vendidas nos Estados Unidos e Europa. Acesse www.skydevices.com ou visite nossa página no Facebook, Sky Devices PY. Transamérica. Transamérica. Atuar com agilidade e comprometimento nas atividades de extração, transporte e comercialização de areia é a missão da Mineração Maracaju, fornecendo produto de alta qualidade para os clientes e contribuindo no desenvolvimento dos seus colaboradores e das comunidades onde atua. Práticas de sustentabilidade com credibilidade, responsabilidade ambiental, agilidade e trabalho em equipe fazem da Mineração Maracaju referência na qualidade de produtos e serviços. Conheça a Mineração Maracaju. Acesse mineraçãomaracaju.com.br ou ligue 3541-3777. Quanta energia você coloca na preservação do meio ambiente e na melhoria da sua qualidade de vida? Quanta energia você coloca no progresso do seu país? A gente coloca uma Itaipu inteira. Itaipu. Integração que gera energia e desenvolvimento. Rádio. Ao ligar o computador, no Face digite Transamérica Foz. Curti. Conte pra todo mundo, compartilhe. A Transamérica é pra ouvir e pra curtir. A sua rádio, onde você estiver. Causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu. Histórias e memórias. Que bom, voltando, né? Graças a Deus que a gente tem histórias e memórias, porque aqui a gente relembra com muito carinho as histórias de Foz do Iguaçu. Enquanto a gente não tem um museu, nós vamos de histórias e memórias aqui ao vivo. E vou aproveitar o espaço aqui, Pegoraro, para mandar um grande abraço para nossa amiga Leila Marrone, lá da Paraguaçu. A Ei, grande Leila. Loira. Saudades, né, da Leila. Saudades da Leila, do Carlos e tal. Qualquer hora vocês têm que voltar. Então, um abração, ela tá ligadona. Você tá ligada no melhor programa do Brasil. É, verdade. E lembrando que o nosso programa, né, a Leila e o Carlos, né, estiveram aqui quase um ano atrás. Nosso programa vai completar um ano agora, no mês de... Tá completando agora, no agora mês sim, de março, dia 15, né? Né? Dia 15. Dia 15, olha que beleza. Então, dia 20, nós temos aí programado aí uma surpresa, né, no nosso programa, domingo pela manhã. Pelo menos vai ter bolo, né? Tenho certeza. Isso, salgadinho, bolo. Isso. Vai ser uma festa aqui de Avon. Vai ser um festão. Vai dar pra dançar aqui também? Vamos dançar, vai ter que ser, né? Tem que ter dança. Vamos música. Dançar, vai irmã ter música. Irmã Dalina vai dançar. Ah, ah. E aí, Pegoraro, tem abraços aí irmã, também, não tem? Irmã Idalina fez o sorteio, né? Agora, já estamos nos encaminhando aí pro final do programa, né? É triste, mas é verdade. Passa rapidinho. O papo aqui tá muito gostoso, muito bom. Mas a irmã Idalina sorteou, estamos todos de prova aqui, né? A Cristina, eu, o Márcio, a Samela. E ela, além de mandar um abraço aqui para o Ademar, o Wagmacher, ou Agmaker, no Morumbi. É tudo Ademar. É tudo Ademar. O Ademar leva, então, hoje o terço da Thea Bijuteria. Então, parabéns aí pro Ademar, lá do Morumbi. Um abraço, né, muito grande lá pro Ademar, que foi o sorteado aqui do programa Histórias e Memórias, então, pela irmã Idalina. Então, ele entra em contato amanhã aqui no nosso programa, entra em contato na Transamérica com a Luciana e agenda a retirada, então, do seu terço lá na Thea Bijuteria, que fica ali no shopping Mercosul. Está bem encaminhado, hein? Foi sorteado por uma religiosa. Por uma religiosa, olha, e aí depois ele um só terço. Leva o terço na sua comunidade, né? E pede para o padre benzer, fazer, né, a bênção, né? Aproveitar e mandar um abraço lá para a Érica, né? Érica Aquino, que esteve aqui também no sábado retrasado participando do programa Mulheres, né? E para a Thelma Amaral também lá, um bom dia, um bom domingo. Isso mesmo. Então, gente, os abraços estão todos dados, né? E agora a gente vai começar com as despedidas aqui das meninas. Vamos passar rápido, né? Madalena, viu só? Não foi numa entrevista, né? Um bate-papo, né? A senhora tinha muita história para contar ainda, né? Vai deixar um pouco para a italiana, viu? Ela vai deixar um pouquinho para a italiana na próxima, né? Sim, sim. Para a Filomena, vamos trazer ela aqui. É um compromisso nosso. Então, vamos lá, Cristina? Ah, começa por mim. Ah, claro, sempre. Então, né, eu acho que agradecer é uma virtude muito grande que nós exercitamos pouco, né? Então agradecer a vocês essa abertura, a gente poder vir aqui, não só para falar um pouco da gente, também lembrar coisas boas. Eu consegui lembrar aqui junto com a Rita de vários professores que há muito tempo, de professoras também que passaram por nossas vidas, né? E que há muito tempo a gente não pensa, não lembra. Então, de agradecer essa oportunidade, de poder vir aqui também divulgar um pouco da nossa entidade, do trabalho maravilhoso que a gente realiza ali já há 25 anos, no Porto Meira, de muitas famílias e vidas que se transformaram por passar por esse projeto, de conseguirem resgatar o seu lado de cidadão, de se sentir cidadão pleno, né, dono da sua vida, ator da sua vida. Ele é o principal ator dessa peça teatral que é a vida que nós temos aqui. Então é só agradecer mesmo e dizer que a hora que vocês quiserem, nós estaremos aqui, eu e a Idalina, que eu acho que agora ela já até perdeu o medo. Já perdeu o medo. Microfone. Já gostou. É, eu acho que a gente vai se acostumando. Eu não tenho dificuldade assim, de falar, graças a Deus. E como eu comentei aqui, sou filha de locutor também. Então meu pai foi locutor há muito tempo e eu, quando pequenininha, acompanhava ele na rádio em Nova Friburgo, né, minha cidade natal. Então, assim, eu me sinto feliz de participar, de poder, de alguma forma, contribuir. Acho que tudo aquilo que você consegue transmitir, de alguma forma, ela entra, as pessoas interiorizam um pouco que seja daquela mensagem que você conseguiu deixar e você consegue melhorar a vida de alguém. E, então, Cristina, vou aproveitar já, antes do teu muito obrigada, finalíssimo. Nós não perguntamos a você o local onde seria ideal para um museu em Foz do Iguaçu. A gente faz essa pergunta a todos que vêm aqui, né? Então nós temos alguns, né, Pegoraro, alguns lugares que seria a Fundação Cultural, nós teríamos ali o Ministério do o Trabalho, prédio atual da Prefeitura Municipal, isso também, nós temos também ali o antigo Banco do Brasil, né, isso, o Ministério do Trabalho. Do Trabalho hoje, ali do lado dos Correios também, isso, aquela sede, a sede do Fostrans ali na também. Quintino Bocaiúva, que é aquele, Fosabita, antiga Fosabita, biblioteca. Isso, antiga biblioteca. Tem o Gresp também, que tem é o Gresp, pessoas, que é, né, o mais famoso de todos, né? Então, eu penso que o local teria que ser um local grande e eu tenho um carinho muito grande pelo antigo fórum, que hoje é a Fundação Cultural, certo. Restaurar aquela escultura que tem na parede ali, que está toda... Das cataratas, isso, né? Isso. Então eu penso que ali seria um local muito bom. Central. De fácil acesso, ponto de ônibus. E é lindo aquele prédio, e né? E é lindo, que precisa ser restaurado. Como já comentei aqui, uma pena que a gente vê prédios públicos que têm histórias para contar do nosso município, que em vez de serem preservados, eles são destruídos. Vão sendo demolidos. É o progresso que vem, de alguma forma, vem contribuir com a cidade, com o crescimento, que é inevitável, mas eu penso que poderia ser, algumas coisas poderiam ter sido preservadas. Né? Verdade. Obrigada, viu, Cristina? E pode dar o teu tchauzinho, que eu cortei aí o seu, porque eu precisava. É só agradecer e, mais uma vez, repetindo, o telefone da entidade, 3527-2856. Liguem, conversem conosco, venham fazer uma visita, vocês vão gostar. E tenho certeza absoluta que aquela pessoa que ligar, que for até a entidade, ela vai ser parceira de alguma forma. Ai, com certeza. Irmã Idalina, olha lá. Tá sua vez. Está concentradinha. Concentrando. Então, realmente, eu também gostaria de agradecer. O Jorge, você. Você foi bom, né? Olha, levar irmã para... Agradecer assim, porque realmente, né, como eu disse, acho que eu tirei um pouco o trauma do microfone, porque eu entendi que foi essa vaia que alguém fez comigo no colégio e que eu estava ainda bloqueada, né? Essas coisas existem. Existem. Queria agradecer, eu acho que assim, foi realmente para mim também emocionante lembrar. Eu acho que eu não dei muito ênfase aqui em Foz, né? Mas aqui no trabalho que a gente realiza, a gente realmente procura isso mesmo, né? Tentar, de uma certa forma, deixar esse legado da fraternidade, da amizade, da solidariedade, né, que isso possa acontecer nas nossas vidas, que a gente possa dar sempre, procurar também, né, realmente fazer memória. Eu acho que um povo sem memória, ele é um povo sem história, né? E muitas vezes, por que muitas vezes a gente é dominado? Porque a gente não tem memória. Quem não tem memória não tem o que celebrar, né? Não tem muitas vezes por que lutar. Então, eu penso assim também, a Cristina falou de um lugar, eu acho que no Grécio seria também um lugar interessante, né? O Grécio. Muito bonito, né? O Grécio é excelente. Primeiro aeroporto. Uhum. Primeiro aeroporto. Primeiro aeroporto. Já tem uma história, assim, né? Naquele local ali, né? A arquitetura é linda, só arquitetura tirando aquele galpão lá, né? Exatamente. Aquele trenzão lá que tem que voltar ao que era. Original, né? Eu acho que retomar. E eu penso assim, né? Às vezes eu penso assim, muito na minha infância, né? Vivida mesmo. Assim, com meus avós, por exemplo, no meio da terra, muitas flores, né? Muitas borboletas, e eu tenho muito, assim, do meu passado, coisa boa mesmo, sabe? De lembrar das borboletas, cheirinho de fruta, né? E eu penso em muitas crianças hoje que no mundo vivem uma vida tão agitada, de tanto sofrimento, que não tem isso. Eu agradeço a Deus por ter isso, né? E sinto, assim, responsável também de poder fazer alguma coisa para fazer uma pequena diferença onde eu vivo, porque eu vivi tudo isso. Então, e agradecer a vocês, né? Bacana. Porque tá aqui, é, né? É por isso que o nosso espaço lá é assim. Grama, árvore, um monte flores, de borboleta. Nós tínhamos lá umas flores. Aquilo enchia de borboleta, final da tarde. Mas quando você sentir falta de borboleta, vai passear no parque. Pode passear lá no parque. Né? Lá renovar. E eu lembro, eu tenho um carinho também, Rita, tenho que dizer aqui, eu tenho um carinho muito grande, né? Pela AFA também, pelas pessoas lá que trabalham. E tive a oportunidade também de conhecer o trabalho delas lá de perto. E exatamente essas crianças que vão lá na AFA, elas têm um ambiente diferenciado, né? Às vezes elas vêm ali de um barraco de lona, né? Ali perto, de uma casa muito pobre, um quintal de barro, né? E chega ali na AFA, é um lugar agradável, é um lugar bonito, as construções bonitas, todo gramadinho. Tem uma cancha ali de futebol de salão, que os meninos usam bastante. Tem ali a biblioteca, a sala de artes, a e capela. Bastante espiritualidade. A capela, principalmente isso, né? Então as crianças são realmente ali acolhidas, né? De uma maneira especial. Então realmente a irmã Idalina, a Cristina, a irmã Filomena, né? Que não pôde vir hoje com a gente porque está lá na Itália. E toda a equipe ali da AFA realmente estão de parabéns pelo trabalho realizado nos últimos anos. São 25 anos, se eu não me engano, né? De AFA, da Fundação da AFA. 25 anos de Fundação da AFA comemorados neste ano, né? Então, realmente, Padre Arturo também aí foi muito especial. E a gente vai continuar lá ajudando, participando e conhecendo cada vez mais essa história, né? História bonita do Padre Arturo, né? É muito importante. Então agora eu vou me despedir e depois você. Tá bom. Gente, foi um prazer então a presença de vocês aqui, da irmã Idalina, da minha grande amiga Cristina desde sempre, né? E obrigada Pegoraro, obrigada Márcio Barreto. Porque hoje ele é Márcio, Márcio, né? Márcio Sampaio, da onde é isso, Jesus? Márcio Barreto. Eu, para mudar nome, sou campeã. A minha filha Samela, que é abençoada por Deus. Então, gente, um bom domingo para todo mundo. E semana que vem, vocês só com o Pegoraro, hein? Semana que vem estamos aí de castigos, mas por um bom motivo, né? Sim, um bom motivo. Eu dou um alô para vocês, meio distantezinho, mas eu dou um alô para vocês, tá? Até então, fiquem com Deus. Muito obrigado, então, também por esse programa maravilhoso. Obrigado, Idalina. Obrigado, Cristina. Obrigado, Samela, Rita, Márcio. Continuem com a nossa programação da Transamérica Foz. Hoje, a partir das 15h30, a partir das 3h30 da tarde, já estaremos direto lá do estádio do ABC, né, com o jogo Foz do Iguaçu e Rio Branco, transmitindo ao vivo lá para todo o Paraná, para todo o Brasil, através aí da internet, através da nossa Rádio Transamérica Foz. Dizer para todas as mulheres, né? Em especial a Yáscara e a Luísa, que eu tenho duas mulheres especiais lá em casa, né? Uma boa semana, um bom Dia Internacional da Mulher, né? Para todas as mulheres que estão nos ouvindo. O nosso programa é muito ouvido também pelas mulheres. Então, um grande abraço para todos, um bom domingo, um bom e abençoado domingo. Jesus Cristo. Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus.